senhora que parece que tudo passou e que nada vai dar certo. Mas é nessa hora que a gente clama por ele e o céu se abre ao nosso favor. Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito, e o jeito é parar. É quando olho da janela do meu quarto e a noite não quer me deixar. Vai dizer que essa noite tem um tempo de passar. É quando o sol chegar pela manhã e um sorriso me entregar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração. Sua vitória vai chegar. Abra os céus pra mim e ordene os seus anjos minha bênção entregar. Abra os céus pra mim e leve embora essa noite que não quer passar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração. Sua vitória vai chegar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração. Sua vitória vai chegar. Tem hora que as coisas parecem não ter mais jeito, e o jeito é você olha da janela do teu quarto e a noite não quer te deixar. Mas olha só o que a Bíblia vai te dizer. A Bíblia vai dizer que essa noite tem um tempo de passar. É só uma fase. Chegar pela manhã e um sorriso te entregar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração. Sua vitória vai chegar. Oh, aleluia! Abra os céus pra mim e ordene os seus anjos bênção entregar. Abra os céus pra mim e leva embora essa noite que não quer passar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração. Sua vitória vai chegar. Aleluia! Abra os céus pra mim e ordene os seus anjos minha bênção entregar. Abra os céus pra mim e leve embora essa noite que não quer passar. Meu Deus, tem provisão, descansa o coração, sua vitória vai chegar.